Tá agindo errado, man. Fica vacilando à toa. Se chegar mandando bem, a gente fica numa boa. Tá agindo errado, man. Fica vacilando à toa. Se chegar mandando bem, a gente fica numa boa. A gente pode se entender. Fio-fio, isso não vai me ganhar. Sorrio, pode até me conquistar. Fio-fio, isso não vai me ganhar. Sorrio, pode até me conquistar. Tá agindo errado, man. Fica vacilando à toa. Se chega mandando bem, a gente fica numa boa.